palavra você, moleque. Aí, coração de malandro, tá ligado? Coração de malandro, só chega. Função é meu nome, tio. Presta atenção. Fim de semana chegou, nego. Nossa cara, samba até umas horas. Mulher que não falta, né? Várias pegadas pra nós se envolver. Essa vida ela é uma só, então vamos viver. Viva a vida, um brinde a ela, tintim. Mulher, tintim. Pra você, pra mim, pessoal. O sol se põe, nega, a noite ela vem. Junto com elas vem. Várias delas também tem. Preta, loira, morena, negra. Vários estilos, paranga, modelo. Mulher é que nem mato, ó, tem uma pá. Só que de resposta são poucas frutas. Esperar de feriado, ó, tio, tô nem velho. A noite é uma criança e eu sou do sereno. Tipo sexta-feira, a noite louca, estrelada. Demorou. 9 horas, eu abampo em casa. Só ouvindo o som do bom, só relique, pã. Cassiano, ó, de Javan. Pensa, o tempo para quando escuta as raridades. Isso sentiu é música de verdade. Aí, não me esqueci, logo mais vou sair. O negão ficou de passar as 11 aqui. Pera aí, vê só, deixa eu ligar pra esse maluco, ó. Alô, alô, negão, cê tá vagabundo. Aqui na tão cena, vai vendo só que cena. O Paulo vê a milhão e arrebentou um Siena. A pista tá parada, os carai. Ninguém vai pra frente, ninguém vai pra trás. Mas a noite tá só começando. Faz um 10 é o Berlan, já tô chegando. Vou cortar pro São Miguel. E punk é rapidão, são 9:30 agora, 10 e pouco eu chego aí, ladrão. Irmão, então, isso mesmo, moleque. Mas vê se não demora, que hoje a noite promete, ó. Coração de malandro não bate, coração de malandro balança. Coração de malandro não bate, não bate, não bate, balança. Coração de malandro não bate, coração de malandro balança. Coração de malandro não bate, não bate, balança. Cê pode pá que não dá outro, hoje a noite é louca. Vou curtir pra caralho, zoa a noite toda aí. Não vou ficar esticando chiclete. Deixa eu me trocar e dar um talento no black. Moleque, vê só, tô confuso, caralho. Não sei se eu vou de jeans ou se eu vou de agasalho. Quer saber, vou meter logo um jaco de couro. Pôr um Oakley no pé e as prata no pescoço. Isso mesmo, nego, ó, demorou, já é. Deixa eu me trocar logo e dar um belé na mulher, ó. Tomar um chuai, pá, nego, e me jogar. Se não, minha nega chega e o moi vai zedar. Sexta-feira e sabadão, nego, descontrola. Rapaziada tá no vício, na noia. Tem nego que está bola, uns bebe até umas horas. Outro cheira pra caralho. Xiii, é foda, né? A noite é louca, mas tem que saber sair. Tem que saber chegar, tem que saber curtir. Curtir, viver como Gonzaguinha diz. Viver sem ter a vergonha de ser feliz. Quer saber? Hoje o rolê vai ser louco. Vai colar em empresa, função, pobre louco. No pico do morro, os caras alugam um casarão. Tem piscina, os caras, um sítio loucão. Negão, os caras comprou mais de 100 kg de carne. Bebida então, vai ter a vontade. Red Bull, refri, flash pau e pá. Mulherada, negou, vai tá que tá. Demorou de nós chegar, colar pra lá. Hoje a noite é nosso, chicote vai estralar, truta. Vamos chegar pra lá. Se a noite é uma criança, então deixa chorar. Coração de malandro não bate, coração de malandro balança. Coração de malandro não bate, não bate, não bate, balança. Coração de malandro não bate, coração de malandro balança. Coração de malandro não bate, não bate, não bate, balança.